Luzes 4, boa noite. Mude para 119.5. 119.5. Salvador, o Oxener 6224, 119.35. Boa noite, Oxener 6224, me identifique. Chegada da AMAN, vista para 2000, ajuste 1015. 2000, 1015, na escuta 6224. 885, ponto passagem do Airbus, está na curtíssima sinal, ali mantém por 90. 76747, mantendo a proa de Alessa, chame Recife na frequência 1260, tem um bom voo. Obrigado, 260. No solo 41, prossiga seu táxi na minha escuta via táxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. E Alfa, reporte 3305. Três no gate 5. Autorizado, reporte para o táxi. Gate 5, autorizado, reporte para iniciar o táxi. O Xenem 6313. Boa noite, 85, pista livre, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 0629. Era guarde e autorização. It's 5-7, clear line up in the race runway 10. Boa noite, 85, decola os 43, controle 119.35. 119.35, agora 1885. Controle Salvador é o gol 1885, saída Árvore. Boa noite, gol 1885, contato radar, suba para o nível 360. Estou vindo 360, 1885. It's 5-7, but clear, take off for new 10, in 130 degrees, 06 knots. 3305. 3305, atenta aeronave no push ingressando no pad 3, prossiga seu táxi via Juliette, o gate será o 07. Sim, atenta aeronave, ingressa Juliette, gate 07, já sei, 305. Estou em pose na 10 ou no 7? Certo, vem na pro de pelo 5595. É 4 horas, galeão, copo B, 100. 156. Observa o ingresso da aeronave da. Da TAM, Airbus, via Juliette, após prossegue seu táxi em frente, segunda à direita, Índia, reporte ponto para pronto para decolagem. 6313. It's 587 airborne at 45, contact now, control 119.35. 119.35, muito obrigado, sir. Bye bye. Nada, bobo. Approach, Alpha Number Sierra 587. Good evening. Good evening, Alpha 587. Ready contact from level 300, Del Departure. Climbing to flight level 300 and Del Departure, Alpha Number Sierra 587. Thank you. Autorizado com FIA 360, decola da pista no zero, curva direita, da El Leda, bridge, aposta, Zulu no meio. Frequência do controle 119.35 e o código é o 5110. É 313, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 0629. Localizador, tem o campo à vista, Ocean Air 6224. Ocean Air 6224, completa a aproximação, chame torre 1186, tomou posse. Grato, uma boa noite e um bom trabalho, senhor. Torre Salvador, muito boa noite, Ocean Air 6224. Xer 6224, uma boa noite, tráfego avistado, reporte ao final de 3 milhas, número 1 para pouso, vento no 20 graus, 0629, ajuste no 025. Oriente 6224. Chinês 6313, decolado ao 50, controle 19935, por favor. Canal 35, obrigado, boa noite, boa semana. Obrigado, igualmente. Chinês 6313, decolou na Arbor, boa noite. Boa noite, Chinês 6313, contato o radar decolagem, vou para o nível 360. 360, 6313. Voo no 885, chame Recife na frequência 126.0. Passou externo, trem Machado travado, o Chinero 6224. Chinero 6224, autorizado o pouso, pista no zero, aumentando 30 graus, 0619, ajuste no 025. Livre o pouso, Chinero 6224. And 587, contact now receive center, frequency 125.1, if available 133.25. 125.1, is another 133.25, Alfa number Sierra 587. Bye bye, muito obrigado. Have a nice day. Same to you. E 5595, livre a final ILS, autorizado a pro de Duna, feita para 2000 pés, hoje no 095. Chinês 6224, no solo ao 54, prossiga o táxi também, escuta via Alfa, reporte para ingresso, parte principal. Escuta via Alfa, então, contra o Chené 6224, táxi lento via Alfa. O gate para o qual vai prescrito está ainda ocupado, ok? O nave está liberando daqui a pouco. Autorizado, reporte para o táxi. Chené 63, motriz, chame Recife, na frequência 1260, que é um bom voo. 260, chegou aqui, boa noite, boa noite. Ano 074, boa noite, para a cota 118.6. Na final, aguardando a transferência de comunicações. Muito obrigado. Capitão 5, o Wyatt, está na final, quase a transferência. Para a cota. Ano 074, para a cota, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída Argo, Elefa, Sagaz, Apesulu 2-1. Frequência do controle 119.35, código transponder 5111. Correto neste operacionamento de táxi. Cinco no cinco, chame Torre, Salvador, frequência 1-186, tem um bom ponto. 186, 5515, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, 5515. 5515, boa noite. Gente que está prosseguindo visual para a final da pista 1-0, tráfego de avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus 089, ajuste 1-0-5, flip 5-5-1-5. Pouso autorizado, pista 1-0, flip 5-5-1-5. O Oceané 6224, assim que a aeronave Embraer 90 da Azul liberar, pode prosseguir o seu táxi via Juliette para o gate 01. Fechado. Galeão 315, 91, autorizado táxi. Próxima à direita, via Índia, reporte ponto para pronto para decolagem. Na final no zero, vai estar travado. Sim, autorizado. Pouso, vento é de 150 graus com 089.500. Após a passagem da aeronave TR da Tripa Lima, mantém pico no zero. Trip 5515 no solo 03, prossiga táxi via Alfa Kilo, posição 4 do Pátio 3. Afirmativo, permaneça no escuro. Azul 4209, pista livre autorizada a decolagem, vento 150 graus, 08 nós. 0429, decola 05, controle 119, decimal 35, no voo. 1935, bom trabalho, 14209. Muito obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4209, cruza 1200, nada El. Boa noite, azul 4209, contato radar, só para o nível 360, na cruz de Leda. 360, Leda, azul 4209. Pista 10 com curva à esquerda, saída Fuca, Caju, a 358. Frequência do controle 119, decimal 35, código transponder 5112. Autorizado, gate 4, porta táxi. Autorizado, Recife 330, apelido 58, decola da 10, curva à esquerda, Pumba Caju. 1935, controle 5112, responde a 3305. Correto, né? Para o pushback. Chama. Obrigado. Oh, desculpa. Boa noite, então, 3178, identifique, vai na Prodiduna, desça para 2000, ajuste 1015, autorizado ao final de elétrico.